Olá, que somente Deus é digno de louvor, de adoração, todo aquele que está acostumado com as Escrituras, todo aquele que está, pelo menos, habituado a ouvir as pregações, ou mesmo as músicas cantadas nas igrejas, está habituado com esse conceito. Esse é um conceito que pode até ficar meio gasto, claro. É, se ele ficar apenas na teoria, porque na prática pode ser que não seja exatamente assim na vida das pessoas que se declaram pessoas que creem em Deus, que são tementes a Deus. É bem possível que na vida dessas pessoas Deus não seja realmente o único merecedor de honra, de glória, de verdadeira adoração. Talvez essas pessoas entendam que Deus pode dividir essas coisas, né, com outros, com outras coisas, com outras criaturas, enfim. Precisamos pensar um pouco sobre isso. E olhando aqui para o texto de Isaías, para a profecia de Isaías, nós, ao chegar no capítulo 26, lembrando que Isaías começou ali um cântico dentro desse trecho que é chamado Pequeno Apocalipse, ou seja, uma projeção totalmente voltada para os dias lá do futuro, o futuro distante ali dos dias de Isaías. E a revelação dele vai prosseguindo aqui, que ganha claramente a forma de um cântico, muito parecido com os salmos, até em muitos aspectos. Quem está familiarizado com os salmos vai poder notar uma semelhança de linguagem. E, claro, Judá, que é o foco da sua proclamação, ele mostra. Isaías mostra aqui, por meio desse cântico que é apresentado, a necessidade que Judá tinha de olhar para esse futuro distante, de ter os olhos lá na frente, não apenas naquilo que estava acontecendo no momento, naqueles dias ou nas próximas décadas, mas olhar muito, muito lá na frente, que é uma dificuldade para o ser humano, mas é para isso que a Escritura está aí para que as pessoas, os homens, possam olhar bem, bem lá para frente. Esse período que Isaías mostra aqui, que a salvação de Deus, quando a salvação de Deus se manifestar em sua plenitude na terra, quando essa salvação ela se concretizar, não que ela não seja já algo concreto, mas ela vai ganhar materialidade através de eventos diversos que tem como ponto central a volta de Jesus e a volta para reinar, assim, em cumprimento a várias promessas, a muitas promessas que a gente encontra nas Escrituras. Portanto, o olhar de Judá ali, que estava voltado para as ameaças das potências que havia ali na sua volta e que estariam inclusive se sucedendo ali, né, no poder. A gente já viu bastante isso aqui em Isaías, e também pensando nas alianças que eles podiam fazer com essa ou com aquela nação. Então todas essas passagens mostram a inutilidade dessas alianças e de olhar para tudo isso de forma tão limitada. Eles precisavam realmente olhar para frente. E ao enxergar que lá na frente ainda haverá opressão pior do que naqueles dias, ou seja, no governo do anticristo, lá no futuro, mas também com o fim determinado por Deus desse reinado, desse governante, com a volta de Jesus. E, portanto, vem esse cântico de louvor dos remidos quando essas coisas se concretizarem. lá na frente. Isaías antecipa esse cântico, de certa forma é como se ele mesmo estivesse participando, na verdade ele vai estar lá, né? Lá no futuro também. Isso que é uma coisa bonita da gente pensar, e é verdade. Mas ele mostra isso. Ele mostra que o quão esse louvor é merecido, quanto Deus merece esse louvor, quanto ele é digno, e somente ele é digno desse louvor que vai ser direcionado, vai ser dirigido a ele nesse dia tão glorioso. O capítulo 26 de Isaías, nós vamos ler inteiro porque seria bem improdutivo, na verdade, ficar dividindo. Poderia dividir, mas na verdade ele pode ser explorado de uma vez só. Muitas coisas aqui a gente já tem falado, a gente não precisa repetir tanto e tanto algumas coisas. Então a gente vai procurar focar naquilo que o cântico traz de mais importante. O texto começa assim: Naquele dia, este cântico será entoado em Judá. Temos uma cidade forte. Deus estabelece salvação como muros e trincheiras. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor. Pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés a pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és reto, tornas suave o caminho do justo. Também no caminho das tuas ordenanças esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira por ti durante a noite, e logo cedo o meu espírito por ti anseia, pois quando se veem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ainda que se tenha compaixão do ímpio, ele não aprenderá a justiça. Na terra da retidão, ele age perversamente e não vê a majestade do Senhor. Erguida está a tua mão, Senhor, mas eles não a veem. Que vejam o teu zelo para com o teu povo e se envergonhem, que o fogo reservado para os teus adversários os consuma. Senhor, tu estabeleces a paz para nós. Tudo que alcançamos, fizeste-o para nós. O Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti nos têm dominado. Mas só o teu nome honramos. Agora eles estão mortos, não viverão, são sombras, não ressuscitarão. Tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Fizeste crescer a nação, Senhor, sim, fizeste crescer a nação. De glória te revestiste, largaste todas as fronteiras da nossa terra. Sim, Senhor, no meio de aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós na tua presença, ó Senhor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é o orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Esconda-se por um momento, até que tenha passado a ira dele. Vejam, o Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Bem, então, temos aqui um louvor merecido. louvor que Deus merece, o louvor que cabe, que pertence somente a Ele. E basicamente o que Judá precisava meditar, refletir, a olhar para esse cântico, ao ler esse cântico, precisava pensar em quem buscamos a proteção. Primeira pergunta que eles precisavam fazer a si mesmos: em quem nós buscamos proteção? Existe a proteção do mundo, e o texto fala aqui de cidades. As cidades aqui são apresentadas na profecia de Isaías, as cidades que os homens constroem, as cidades com as suas fortalezas, as cidades com os seus, com a sua grandiosidade, são o símbolo daquilo que é produzido pelo homem. Mas agora Deus fala de uma cidade que é um lugar realmente protegido, protegido por alguém que é chamado aqui de rocha eterna, aquele que é plenamente confiável, uma rocha inabalável, uma rocha em que se pode realmente confiar. É aquelas fortalezas dos homens, por mais que elas pareçam inexpugnáveis, inatingíveis, elas serão pisadas pelos remidos, pelos fracos, por aqueles que são que não são ninguém no mundo, por aqueles que não têm poder, não têm nada para poderem conquistar uma cidade. Agora eles é que vão dominar nesse sentido, né? Não no sentido de serem dominadores, opressores, não vão dizer como os romanos diziam: veni, vidi, vici, né? Vim, vi e venci, ou conquistei, né? Essa era uma frase atribuída ali aos exércitos romanos que saíam por aí dominando. E assim tem sido a história das civilizações humanas, uns dominando sobre os outros, mas haverá o dia que as civilizações cairão. E os justos, por mais insignificantes que eles pareçam aos olhos do mundo, eles estarão pisando nessas cidades, eles herdarão a terra, como Jesus diz lá no Sermão do Monte. Eles estarão num lugar realmente protegido. Aqui há referências, claro, há referências a Jerusalém, Jerusalém reedificada, Jerusalém com o trono de Davi restaurado, ocupado por Jesus, e evidentemente os redimidos que sobreviveram à grande tribulação. Nós já falamos sobre isso, sobre aqueles que vão sobreviver e sobre aqueles que vão ressuscitar e sobre aqueles que vão voltar. Que não são apenas israelitas, mas são povos de todas as nações, de todas as línguas. E é interessante que essa proteção do mundo, que é tão efêmera, tão vazia, tão impotente, apesar de os homens acharem que ela tem muita força, ela não tem comparação com a proteção de Deus. A proteção de Deus, sim, é uma proteção absolutamente firme. O texto fala de um caminho plano e reto, um caminho que Deus aplanou, que Deus retificou para que os justos andem. É claro que tem um aspecto terreno nisso, em que há um caminho bom para ser seguido, baseado na palavra, baseado naquilo que Deus nos diz. Mas aqui esse sentido ele extrapola, porque Deus preparou um caminho totalmente plano, 100% plano, ou seja, a segurança quanto à salvação. É um caminho que já está preparado, já está asfaltado, podemos dizer assim. Deus já o pavimentou com a obra de Cristo para que nós cheguemos para onde ele nos reservou. É ele que nos protege, é ele que nos guarda em relação a isso. Judá buscava proteção em muitas coisas. Judá, a essa altura, está buscando proteção nos seus aliados, está buscando proteção nas suas próprias forças. Enfim, ele precisava olhar lá para frente e perceber isso. E é claro que em Judá havia indivíduos salvos. E esses indivíduos salvos, entre eles Isaías, a gente vê ele se colocando aqui o tempo todo entre aqueles que confiavam realmente em Deus, confiavam nessa proteção, buscavam essa proteção em Deus e não no mundo. São pessoas, todos os salvos, e aqui podemos falar dos salvos não apenas os de Judá, mas de todas as eras. Quem são os salvos senão aqueles que reconheceram que somente Deus proporciona plena salvação? Não uma salvação momentânea, não uma salvação apenas financeira, não uma salvação apenas para me livrar de ladrões, fazer um carro blindado, colocar todos os tipos de segurança em torno da minha vida, mas a proteção, a segurança que realmente importa, foi buscada em Deus, foi reconhecida em Deus quando essas pessoas entregaram as suas vidas. Isso é algo que não muda, não é diferente conosco do que foi para o pessoal lá de Judá dos tempos de Isaías, 700 anos antes de Cristo. A diferença é que eles esperavam um Salvador que viria, e nós cremos num Salvador que já veio. Essa apenas essa diferença, e nós sabemos perfeitamente quem ele é. Eles tinham uma ideia menos clara sobre quem seria o seu Salvador, mas a questão é a mesma: em quem buscamos proteção? Isso faz toda a diferença, e o texto fala exatamente sobre isso: louvar a esse Deus em quem a proteção é totalmente segura, é absolutamente segura. A segunda pergunta que eu acredito que o texto leva a Judá aqui a fazer, as pessoas de Judá, as pessoas dali, é: a quem servimos? Quem são os nossos senhores, de fato? Veja, Israel teve vários dominadores e o texto fala sobre isso. Isaías aqui se colocando do lado dos remidos, do lado dos salvos, ele diz: olha, nós tivemos vários senhores, mas eles eram senhores num sentido, não no outro. A questão não é ter vários dominadores. Israel, durante a sua história, Israel, que eu estou tomando a nação inteira, né? Tanto o reino do norte quanto do sul, tiveram vários dominadores. Eles já saíram do Egito para ser uma nação, para constituir uma nação, sendo escravos, sendo dominados. E durante a sua história tiveram vários, a gente também já comentou isso. Esse não é realmente o maior de todos os problemas. Aqui, inclusive, o texto remete ao fato de que os domínios, as opressões vieram como disciplina de Deus. E Isaías lembra isso aos seus leitores, aqueles que veriam esse texto, que o leriam, que o ouviriam. Ele: olha, isso aqui era disciplina de Deus. E ele diz: olha, todas as vezes que nós clamávamos, era como se nós fôssemos uma mulher em trabalho de parto. Nós gritávamos de dor, nós gemíamos em aflição. E ele segue com a ilustração, com a metáfora de uma mulher grávida que tá prestes a dar luz. Ela está em trabalho de parto, ela está com dores. E ele diz: essas dores era a tua disciplina, os inimigos vindo sobre nós e nós chorando, e Deus os socorria. E Deus, inclusive, ele diz que Deus lhes deu a eles terra, deu a eles tantas coisas. Mas quando eles eram oprimidos, eles choravam. Porém, no momento da luz, ele diz: demos luz ao vento. Historicamente, ele reconhece que Israel aqui como um todo, mas particularmente Judá, né, ele diz: olha, nós deveríamos produzir pessoas, deveríamos produzir pessoas nascendo, ou seja, pessoas sendo salvas. Nós não produzimos salvação, nós não cumprimos o nosso papel de nação que representa o Senhor e que deveria anunciar testemunhar aos outros povos. Nós falhamos, temos falhado em cumprir esse papel. E demos à luz vento, não demos à luz aquilo que deveríamos dar. E isso, de certa forma, tem a ver com a maneira como eles se submeteram ao senhorio do mundo, de alguma forma. Esse é que é o problema. O senhorio, não o senhorio territorial, ter que pagar impostos para o dominador, ter que cumprir as ordens do dominador, mas de se submeter espiritualmente, adotando os deuses, as práticas, os valores, os conceitos dos outros povos. Esse sim é um grande problema. E, afinal de contas, esses povos muitas vezes nem estavam dominando territorialmente, mas os dominaram culturalmente. Esse foi um grande problema para eles ali. E Isaías reconhece isso. O fato é que ele traz aqui que um dia Deus vai acabar com esses dominadores, eles não mais viverão, ele está dizendo aqui. E ele traz aqui até uma referência à ressurreição. Alguns acreditam que ele está dizendo aqui que eles não terão parte na primeira ressurreição, porque lá no dia do julgamento, o texto claramente de Apocalipse nos diz, e Daniel também fala sobre isso, de que haverá uma ressurreição tanto dos salvos quanto dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão para serem simplesmente atirados no lago de fogo. Essa é a sentença que eles receberão e imediatamente será cumprida. O fato é que Deus concederá a paz aos seus. O texto diz: é o Senhor quem nos dá essa paz. Nós não a conquistamos. Nós não fizemos por merecer, nós não trabalhamos para isso. Por mais que tentemos achar as razões para isso, Israel, ao longo da história, tem se gabado de, como povo, né, como nação, eles terem conquistado tantas coisas. O texto aqui diz que lá no final eles vão reconhecer que eles mesmos não conquistaram a paz que eles terão finalmente lá no futuro. Lá eles terão essa paz, porque lá eles se submeterão e vão servir realmente a Deus. Somente no futuro eles serão plenamente libertos, nos dois sentidos. E os salvos? Quem são os salvos? São aqueles que já havia em Judá nessa época, que reconheceram que há somente um Senhor a quem submeter os seus corações. E isso vale para todas as eras e vale para todos os povos. Aquele que reconheceu que existe somente um Senhor, não vários senhores, a quem eu posso submeter o meu coração e devo submeter o meu coração, esse é aquele que verdadeiramente pode esperar a paz lá no futuro, a paz que o aguarda, a paz que aguarda esses remidos. Bem, então, além de se perguntarem, fazerem a si mesmos a pergunta: em quem buscamos proteção? A quem servimos? Eu penso que também eles deveriam perguntar pelo que esperamos. O que nós estamos esperando de fato? Veja, existe um anseio que, de alguma forma, é um anseio pelas coisas do mundo. É um anseio que gira em torno daquilo que é circunstancial. Ou seja, baseado no que pode dar certo, no que pode dar errado. E tem coisas que dão certo e tem coisas que dão errado na vida, tanto para indivíduos como para grupos de indivíduos. As coisas podem dar certo ou não. Além disso, gira em torno daquilo que é efêmero, ou seja, aquilo que não é permanente, não é eterno, não dura para sempre, não vai passar dessa vida. Então tem gente que espera apenas isso, espera apenas aquilo que pode contar aqui e agora, espera aquilo que os seus sentidos podem captar. É interessante que o texto fala de uma cegueira dos incrédulos aqui, dos ímpios, que mesmo vivendo, muitas vezes convivendo com os justos, aqui os justos apresentados no texto, a gente sempre deve entender que são os justificados, aquele que foi justificado por Deus pela fé, esse é o padrão. Mas essas pessoas convivendo com os salvos, com os remidos, com os justificados, e vendo que eles temem a Deus, vendo o seu procedimento aqui, pressupondo que é um comportamento correto, que é uma vida que demonstra temor a Deus, mas isso não os tira da sua incredulidade, isso não os tira, eles não conseguem ver, eles não conseguem enxergar e continuam agindo em função do mal, continuam praticando o mal, o texto diz. Ou seja, não é simplesmente pelo testemunho que as pessoas vão ser salvas. A dureza do seu coração, a sua incredulidade, as trevas em que vivem, as impedem de enxergar a verdade. E essas pessoas, elas não conseguem ter uma expectativa além da expectativa daquilo que existe neste mundo. Elas não conseguem entender, isso não está dentro do entendimento delas, e elas se conosco também. É por isso que o texto diz que há uma expectativa em relação a isso por parte dos salvos, de que as pessoas, ao enxergar as ações de Deus neste mundo, inclusive os seus juízos, né? Olhando para os juízos de Deus, olha para o dilúvio, por exemplo, né? A gente sempre cita esse grande exemplo. As pessoas, ao olharem para isso, temerem, sempre há uma expectativa, e há sim um caminho para a salvação nesse sentido. O fato é que o texto fala aqui que, ao invés de ansiar pelas coisas do mundo, existe um outro anseio, o anseio de muitas pessoas ali de Judá, o anseio de Isaías, o anseio de uma alma que suspira por estar em comunhão com Ele. A minha alma suspira por ti. Que coisa bonita! Isso lembra muito os Salmos também, né? Uma alma suspirando por Deus, uma alma que anseia por Deus. O texto diz que, inclusive, no futuro, quando Deus agir em favor do seu povo, os homens vão experimentar, vão verificar o juízo de Deus sendo executado de tal maneira que eles terão que admitir que Deus é justo, que há justiça, porém vai ser tarde demais para eles. E é interessante que até a própria ressurreição dos mártires, o texto diz que vai ser um testemunho contra eles, a terra vai expor ali, diante das pessoas, essa verdade. Deus vai agir com muito poder. O poder de Deus, melhor dizendo, vai ser muito melhor percebido pelas pessoas. De um lado, por nós que vamos estar ao seu lado e vamos nos maravilhar com a justiça, com a manifestação do poder de Deus em muitos sentidos, inclusive na própria ressurreição, que o tempo todo o texto aponta para essa realidade, essa esperança viva na ressurreição. É isso que nós esperamos. Esperamos Deus na nossa vida, queremos estar com Ele. Queremos a presença dele, queremos a comunhão com ele e queremos essa plenitude lá no futuro, quando vamos experimentar ainda num grau que nós não mal podemos imaginar como será isso. Essa é uma esperança viva. Judá, nós podemos perceber pelas profecias de Isaías que esperava apenas soluções imediatas, não considerando a justiça de Deus, não considerando aquilo que Deus havia preparado para eles. Claro que havia também em Judá os salvos, entre eles Isaías, que reconheceram a sua injustiça. Esse é um ponto fundamental, reconhecer a própria injustiça e a justiça de Deus. É baseado nisso que o salvo espera. Ele espera porque não é a sua justiça. Ele sabe que é a justiça de Deus que prevalece. E a justiça de Deus é a justiça que justifica aquele que crê, aquele que pela fé reconhece todas essas coisas. Eles anseiam por Deus e anseiam pelas suas promessas. Bem, diante disso, eu creio que nós devemos realmente louvar a Deus. Louve a Deus através da música, louve a Deus no seu pensamento, durante o seu dia. Seja grato pela salvação perfeita que Ele nos dá. Embora hoje a gente não enxergue com toda a nitidez, nós temos circunstâncias, nós passamos por problemas aqui. Sabemos que um dia essa salvação ela vai ter uma concretização plena quando estaremos em corpos glorificados na presença de Jesus. Devemos louvá-lo por isso todos os nossos dias e não apenas através da música, através de palavras, mas com todo o nosso coração. Essa deve ser a nossa atitude. É claro que nós não devemos apoiar a nossa confiança naquilo que é produzido pelos homens. Isaías vem insistindo nisso. É básico. Judá cometia esse erro. Israel tinha cometido esse erro. O Reino do Norte, e Judá cometia o mesmo erro. Confiança naquilo que é produzido pelos homens. Claro, podemos confiar que vamos pegar um avião e que o piloto vai nos levar até o destino, mas essa confiança é uma confiança limitada, porque nem o piloto, por melhor que ele seja, pode ter certeza de que o avião vai pousar certinho, com todo mundo vivo ali dentro. Não depende só dele. Tudo é muito circunstancial, tudo é efêmero nesse mundo. Portanto, a nossa confiança deve estar apoiada naquilo que é produzido por Deus. Isso é garantido. E nisso nós devemos basear a nossa confiança. Não, claro que não podemos nos submeter ao senhorio espiritual dos homens, ao controle cultural da nossa mente, seja por quem for, por quem quer que seja. Claro que quando alguém está fazendo uso da palavra de Deus, está proclamando palavra de Deus, falando aquilo que a palavra nos diz, e você tem certeza de que não está extrapolando daquilo que a própria palavra registra, aquilo que a própria palavra revela, então você pode meditar, pensar naquilo que Deus está falando contigo por meio de uma pregação, por meio de um texto que você leu, que é baseado exclusivamente na palavra de Deus. Fora isso, temos que ter todo cuidado e fugir, jamais nos submetermos a esse tipo de senhorio, que na verdade é dividir o senhorio, que é apenas, que deve ser apenas voltado para Deus. E claro, que não podemos confiar na nossa própria justiça. Quem é justificado já sabe disso, já fez isso um dia. Mas a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos leva a confiar em nós mesmos e devemos fugir disso. Devemos nos alegrar, devemos nos confortar, devemos ter a nossa esperança com base na justiça de Deus. É ela que nos assegura um futuro pleno de paz, um futuro pleno de segurança completa, total, e um dia, na presença de Cristo, nós desfrutaremos disso, e é apenas nisso que nós devemos basear ou seja, na justiça que ele praticou na cruz, aquilo que ele fez para que nós tenhamos esse direito de estarmos com ele. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a cada um, tenha uma boa semana.